quando os macacos dominavam o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, boa noite. Não te ouves? Vês? Eu hoje estou-me a ouvir perfeitamente. Quer dizer, perfeitamente nem por isso. Porque o som está com um grande ruído. Espero que lá em casa não esteja. Se tiver, digam alguma coisa para nós tentarmos resolver. Um bocadinho, tu não estás a perceber. Queres ouvir? Sério. Vamos trocar só de fones. Eu vou só mostrar à Rita como é que estão os fones. Se calhar nós é que estamos a falar muito alto. Espera aí, esse microfone está a dar. Tu lá sabrás, não sei. Ó Joana. E agora? Oh, agora estão todos ligados. Tu adoras tirar do ar. Tu adoras. Eu bem gostava de ouvir tu a eco. Tu é que ligaste este microfone. Pois, agora sou eu. Tu há uma hora. Primeiro não tenho amigos. Depois não tenho tipo direito a falar porque cortas o microfone. Eu não acho isto normal. Olha, nós temos os quatro microfones ligados neste momento. Só para o caso. A gente já trata disso, alguma coisa vamos falhar. Começar por explicar às pessoas. Ai, estou tão cansada. Do que é que se trata o nosso programa hoje? O nosso programa hoje trata-se precisamente. Eu quero ouvir esta gravação de nada. Por favor. Nada, não, hoje é nada. Não é nada. Hoje é o vosso tempo de antena. É sim. O tempo de vocês. De vez em quando temos que fazer isso, é um sim, refresh. Vocês pedirem músicas. Já temos polizar. Aqui alguns pedidos que já vamos. Alguns? Vamos atender. Dois. Ah, boa. Já vamos atender daqui a um bocadinho. E para já. Para já. Mesmo para começar. Quer dizer, não vamos começar nada, espera aí, ainda temos que dizer que. Vamos ter cá o pessoal da Tuna. Sim. A contar-nos, um pessoal da Tuna, não, uma representante da Tuna, para nos contar um bocadinho o que é que vai ser feito no aniversário deles, para a semana. E, no dia. Sim, e falar-nos um bocadinho. Sim, não, no dia. Festas da Tuna são sempre ocasiões especiais. E portanto... Qual é o dia? Ah, qual é o dia? É quinta-feira. Eu digo assim, qual é o dia? Sim. Qual é o dia? Pois, porque as festas da Tuna... Isto é o... Está bem? Obrigada, então. Isto é o payback time, sabes? Vamos começar uma fala para o seu lado e ignorar-nos. Pois é, Rita, eu também bem. Acho que o dia está a correr muito bem. A sério, vamos lá começar isto de... Vamos começar isto de novo. Vamos começar isto de verdade. Vou pôr o jingle outra vez. Vamos começar de verdade. Não. Queres já passar uma musiquinha tua? Eu acho que sim, eu acho que é melhor para a gente se recompor. É esta, não é? É esta qual? Acho que é. Eu tenho que não vejo, mas mal ao longe. Bem, eu acho que tu queres passar a Amy. Sim. Posso combater uma que é a minha escolha. É assim, pronto. Tal como é o vosso tempo de antena, também é de certa forma o nosso, não é? Quando vocês não pedirem nada. Já agora é o nosso programa, se calhar vamos começar a música que nós queremos. Sejas narcisista. portanto, se vocês não fizerem pedidos, nós vamos passando músicas que nos apetece e só porque sim. E vamos estando aqui na conversa, portanto é assim. Joana. E, entretanto, vamos desligar alguns microfones. Número de telefone para as pessoas ligarem para nós. Nós temos um número de telefone e um telefone, como diz a Rita. Ah, é? Tu é que dirás, temos um número de telefone e também temos um telefone. Fiz. Então o nosso telefone é. Portanto, eu estou a ser gozada à grande. Posso dizer? Diz. É o 21 719023. Boa! É! Sim. Repete, agora repete. Calma. Opa, agora começa já... por 21. Não, é 22. Não, começa por 21 711 9023. Boa. 21 711 9023. Sim. Uau. Eu que nunca tenho memória para nada, decorei o número de telefone da ESC-CFM. Que brutal. Eu gosto. Eu não gosto de nada, mas eu costumo decorar os números para cá. Que coisa brutal. Bem, música, qual é? Música. Fala-nos esta música. A música para já, pronto. É de um álbum que foi lançado precisamente ontem e que já é o álbum mais vendido da semana. Ui. Passada. Digamos, porque a semana começou agora. Realmente é um bocado estranho. Peraí, quando é que foi lançado? Ontem. Como é que é o mais vendido da semana passada? Acho que não estou a perceber. Opa, os jornais dizem que foi o mais vendido da semana. Eu acredito que vai ser o mais vendido sempre. Ah, os jornais estão sempre. Não, sempre não, mas das próximas semanas. É, os jornais agora fazem isso. Em vez de dizerem o presente, falam já do futuro, não é verdade? Claro que sim, então. Claro que sim. Isto é. Oh pá, isto assim não dá. Eu estou aqui a tentar ser séria, a falar de coisas importantes. Se falam-nos este álbum, que é espetacular, que eu já ouvi um bocadinho também. O álbum chama-se Lioness Hidden Treasures. Sim. E é o álbum póstumo da Amy Winehouse. E que foi lançado precisamente ontem. E tem músicas espetaculares. Tem uma colaboração com o Nas, que é o Like Smoke. Tem inéditos da Amy. Tem versões, tem o dueto dela também com o Tony Bennett, sim, o Body and Soul. Ah, também tem. Tem. E a que nós resolvemos passar, para dar assim um cheirinho do álbum. Uhum. É uma música que, pronto, vocês todos conhecem, porque é um clássico. E é uma versão que a Amy fez quando tinha 19 anos e estava clean. e é uma música. Eu não está assim muito gordinha a voz até, mas está bonita. Sim, está bonita. Está diferente. Pronto, não tem aquela maturidade ainda, não é? Sim, está diferente do original. E pronto, é isso por aí. É a garota de Ipanema. Entra na cabeça e não sai mais. E é a garota de Ipanema, dita em inglês, porque ela só canta em inglês. The Girl from Ipanema. Já ouvi. The girl from Ipanema goes walking out. When she passes, each one she passes goes dabble-dee-dee down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways. So gentle that when she passes, each one she passes goes dabble-dee-dee down. For the money, Lord. It's what it seems. Well, in a world of night terrors, it's hard to dream. And Helen Cash rules everything. Let's call it cream, cause when it rises to the top, you get the finer things. Ocean fronts rolling blunts with model chicken saying grace over lobster steak. Like, please forgive us for riding business with camera plates. Too busy looking backwards for jackers to pump my brakes. For help sign to symbolize the lie that hunger takes. Addicted to the green, if I don't ball, I get the shakes. I give it all for a peace of mind, for heaven's sakes. My heart so heavy that the ropes that hold my casket breaks. Cause everything that wasn't for me, I had to chase. They told me that the ends won't justify the means. And he told me at the end, it won't justify the dreams that I've had as a child. Maybe I'll throw in the towel. Trying to control the fits of panic, unwritten and unraveled, it's the dead man's pedantic. Whatever, see, it's really just a matter of semantics. When everybody's fresh out of collateral, the damage and my splaying got me praying like a man as I begin to vanish. Feel the pull of the blank canvas, I'm contemplating that special dedication to whoever it concerned. My letter of resignation, fading back to black, my dark coronation. The heat of the day, the long robe of word tape. That soul is in the atmosphere like airplay. If there's a heaven, I can't find a stairway. They told me that the ends won't justify the means. And he told me at the end, it won't justify the dreams that I've had since a child. Maybe I'll throw in the towel. Make my departure from the world. Ah, olha, é o terceiro. Tu começas assim, tu entras no ar assim, Joana. Eu já estou um bocado por tudo, não sei se já reparaste. É que eu não tive reação. Sequer. Eu fui sem querer. Então, mas conta lá, o que é que acabámos de ouvir? Bem, nós acabámos de ouvir The Roots. Esta música é do álbum novo, também acabadinho de sair. Não foi ontem, já foi há alguns dias, mas também é recente. A música chama-se Make My. E o álbum chama-se Undone. Acho que é uma coisa assim do género. Tá. Entretanto, bem. Perdi o meu papel, mas pronto, sim. Qual papel? Mas sim, papel. Seguindo em frente, que é que tu tens a dizer sobre as confirmações que estão agora a surgir? Porque, como em qualquer boa época natalícia, não é? As produtoras começam a anunciar os nomes para os festivais e depois dizem coisas como: bem, é melhor comprar agora porque para o ano é mais 5€. Ah, pois é. Mas pronto, o que é que tu achas das confirmações que foram anunciadas até agora? Confirmações? Radiohead, Florence and the Machine. Eu por acaso gostava muito de ouvir Florence. que eu não cheguei a ouvir no último live, no último que eu fui, sim, não foi sim. No último, foi há 2 anos, pronto. Eu vi. Radiohead não é aquela cena para mim, pronto, para muita gente é. Red Hot, soube há 5 minutos, porque pensava que... Estás um bocadinho away. Mas estou muito contente, sim. Não, é que quando anunciaram que os Radiohead vinham cá, foi tipo, histeria em massa. Uhum. Porque eles já não vinham cá há 10 anos, acho que era. Olha, não sei. Uma coisa assim. Enfim. Mas também, outra coisa que me agrada bastante, já que estamos a falar de confirmações, é o Ótimos Primavera Sound, que vai ter os Death Cab for Cutie, vai ter os XS, vai ter a Bjork. Uhum. Ah, boa. Muito bem. Acho que vai ter os Drums também, portanto vai tu, ser. Tu foste ao Mesh Fest? Não. Com muita pena minha, não fui. Eu também não. Nós já tínhamos falado sobre isto. Eu já falei sobre isto no Atlético, muito falando contigo, mas, não sei. Mas quando é que foi? Não foi... Não, nós não falámos sobre isto, porque foi... isto aconteceu sexta... No ar não sei se falámos, se calhar fora do ar falámos. Pois, olha, não sei. Pois, eu não fui pois. E tenho muita pena. Mas realmente aquilo ficava um bocado caro. Quer dizer, no fundo não ficava. Não, se até pensasse ficava aquilo, em conta. Aquilo estava com bons preços, só que eu só me lembrei à última da hora e realmente não tinha os 40. Sabes que os saltos tocaram no autocarro? Sim, no autocarro. No autocarro. Que foi muito fixe. Eu estive a ver fotos que o nosso amigo Johnny Pepper meteu no Facebook e realmente foi uma coisa... Então, os paus no outro dia, quem é que os apanhou no metro? Sim, foram ao metro da do Chiado, do não baixo foi? Chiado. Sim. Fogo. Eu perco essas coisas todas. Opa, fogo! Olha, mas fui ver o Jorge Palma. Oh, isso não perdi, por acaso. Nós estamos a anunciar concertos e às vezes não vamos. Aos concertos que anunciamos. Não, quer dizer, vamos está sempre. Vamos quase isso. Sempre. Só quando não podemos. Raramente é que nós não vamos. E este foi mais um daqueles que eu fui. Foi do Jorge Adoro Palma. Adoro o facto das pessoas não poderem ver a revirar os olhos enquanto falas. Sim. Bem, e então... Mas, sim, gostaste do Jorge Palma? Gostei muito porque nunca tinha ouvido o Jorge Palma ao vivo e era uma falha que eu tinha. E pronto, apesar de ter sido na FNAC, já deu... Eu já ouvi ao vivo. Eu gostei muito e ele estava muito... Sóbrio. Pois, eu quando vi não. É exatamente o oposto. Mas mesmo assim até gostei. Mas acho que ele estava doente. O quê? Quando eu vi? Não, agora. Quando o viste, eu não sei. Pois. Está bem. Faz sentido. Já foi há uns aninhos, nas festas do mar, em Cascais. Uhum. Que é onde eu... É o meu spot para concertos grátis. Sim. É sempre no final de agosto, não é? Yep. Mesmo assim. Já vi lá os da Weasel. Também eu. E já falámos disso aqui. Vamos discutir. Já sabem, o nosso telefone está disponível, nós estamos no Facebook, já temos aqui os vossos pedidos. Eu gostava que alguém nos pedisse uma música em direto por telefone, quer dizer, eu na verdade não tenho bem... Bem, o telefone... Estás a olhar para ele a ver se ele toca. Sim, mas por favor liguem-nos, porque é muito mais engraçado fazer os discos pedidos. E é o número mágico que pode mudar a vossa vida, sempre a dizer isto, e é verdade, é só digitarem... Marcarem o 21 719023. Sim. 21 719023. Nós temos todo o prazer em ouvir-vos. vamos começar pelo um dos primeiros. Não, sim, o primeiro. Vamos começar por um dos primeiros pedidos, sim. Queres começar com qual? Temos três. Escolhe um. Eu quero começar pela Sara, porque acho que ela foi a primeira. Então vamos à Sara. Qual é que era a música? Que eu entretanto já me perdi. Olha, a música que a Sara pediu e que ela tão gentilmente meteu na nossa página do Facebook chama-se Against All Odds e é dos The Postal Service. Ah, então olha, eu não sei se dá... Sim. E segundo parece é de um álbum chamado Wicker Park. Acho eu. Espero não estar a dizer uma grande desgraça. Então, olha, Sara, esta vai ser a nossa primeira música dedicada. É para ti. É só para ti. E é por ti. Não, desculpa. Isto era uma música da RTP, não era? Eu acho que sim. Mas é que nem estou a ver qual é. Eu sei a letra de cor, infelizmente. É. O futuro e é por ti. Isto é publicidade, não é? Esta nossa paixão. O que é isso? Eu não sei o que é isso. Não me perguntes. Isto é demasiado triste. Não, não era de futebol. Não. Aquelas campanhas que eles às vezes fazem, tipo, nós trabalhamos todos aqui, temos muito bom ambiente e somos muito felizes. Ah, certo, certo. Pois de vez em quando metem os barretes de Natal em cima da cabeça. Sim, deve ser RTP versão Natal. Deve ser isso. É uma coisa assim, não sei. Bem, então vamos passar a música para a Sara. Sim, entretanto, fica aqui Against All Odds para a Sara. Just an empty space, and there's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space, but to wait for you is all I can do, and that's why I've got a face. Oh, take a look at me now. I'll just be standing here, and you coming back to me is against the odds, and that's a chance I've got to face. Foi Against All Odds, um original do Sir Phil Collins. Não sabia que era esta a música que a Sara tinha pedido, pensava que era outra com exatamente o mesmo nome. Mas sim, o original é do Phil Collins, é uma música bastante antiga. Sim, muito antiga. E a música deu ali um soluço, não foi, Jana? A música parou. Eu achei. Eu não te atrapalho. E pus a música um bocadinho para a frente só para continuar a tocar. Mas não acho mal. Sim, não é? A Sara perdeu os minutos preciosos da música e. Desculpa, Sara. Agora olha, mas houve um silêncio. Eu pensava que a música tinha acabado. Eu só queria saber se estávamos em silêncio na rádio. Isto era terrível. Nós já fizemos coisas bem piores, mas pronto, era muito mal. Estás sempre a negrir a nossa imagem, João. Tens razão, pá. Nós fazemos isto muito competentemente. Muito competentemente, claro que sim. Olha, agora nós temos aqui uma reivindicação. Isto é uma coisa que se faz bem na rádio também. Eu estava em expectativa a ver o que é que tu ias dizer. Do João, que o João disse que tinha sido o primeiro. Ah, sim, ele reclamou o primeiro lugar. Ele disse, não, o primeiro fui eu.

a pedido do João Lambalho. Eu por acaso gosto imenso desta música, também, mas eu não conhecia. Eu sou uma, não, eu já conhecia, mas eu sou uma nódoa a associar artistas e nomes de músicas ao som efetivo da coisa, não é? Então eu já conhecia a música, mas pronto. Não sabias pelo nome. Sim, não estava a chegar lá. É, mas é irónico, bastante engraçado o João ter pedido esta música. Porque se há coisa que ele detesta, que pronto, quando lhe acontece alguma coisa de mal, se há coisa que ele detesta que alguém lhe diga é, oh, coitadinho. Pois. Por isso foi bastante irónico ele ter escolhido esta música, da coitadinha, que mete anfetamina. mas sim, e vamos seguir com a nossa emissão. Vamos. Ainda temos mais alguns pedidos para passar, para atender. Sim. Nós pedidos somos... para atender, para concretizar. Sim, ali para a mesa do canto. E... e, entretanto, temos agora o nosso, já mais que habitual, Monkey Sim. Business, com os concertos grátis mais fixes da cidade. E esta semana vem pela mão da Joana Lourenço. Bora, Joana. Monkey Business. O Monkey Business desta semana tem encontro marcado esta quinta, dia 8 de dezembro, com duas bandas. A primeira são os Macacos do Chinês. O grupo apresenta o seu mais recente álbum, Vida Louca, na FNAC do Vasco da Gama, esta quinta, às 18h30 da tarde. A segunda são os The Step Kids, vêm dos Estados Unidos e prometem trazer sons inovadores à noite lisboeta. Misturam soul com psicadélico num som único e envolvente. The Step Kids tocam às 11h30 da noite no Music Box, nesta quinta-feira, dia 8. São dois concertos a não perder. O Monkey Business volta já para a semana. Até lá, bons concertos. Monkey Business. Isto é serviço público do melhor, é claro que sim. Eu por acaso, Step Kids, estou com muita curiosidade. E acho que daqui a bocadinho devíamos... Eu trouxe uma música deles, porque eu não... Eu conheci-os hoje. Foram apresentados hoje, sim. Pá, adorei. E é um som muito acalminho e muito novo para mim, sinceramente. Por isso, olha, acho que foi fixe. Tê-los conhecido hoje, obrigada. Também acho que sim. Achas que sim? Eu acho. Eu concordo. Concordo plenamente, Jana. sim. E pronto. E por mim seguimos com os pedidos. Sim, porque sim. Temos muito mais pessoas à espera. Temos o Carlos, que está aqui ansioso por ouvir Rui Veloso. Ora bem, deixa-me cá procurar. Eu faço-lhe a vontade porque não me importo. É? Deixa-me só fazer aqui porque eu não tenho. E olha, já agora dou a triste notícia. Então? Para os gajos lá do Norte. Os gajos lá do Norte. Dou a triste notícia para os adeptos do Futebol Clube do Porto. Que o Porto foi eliminado da Liga dos Campeões e vai para a Liga Europa. Pronto. Há bocado anunciei isto na informação da RCFM, que era possível de acontecer, e olha, aconteceu. Aconteceu? Fui eu que dei azar. Não sei. Eu gostaria que tu, para o resto da tua vida, dissesses todas as notícias do Porto, se fosse possível. Se tu achas que isso dá azar, acho que... Vou dizer as do Benfica também, ok? Isso não vai azar, porque o Benfica é imune ao azar. Bem, então olha, vamos passar então a música do Rui Veloso. Olha, eu ia sugerir que a seguir, sim, apesar de não ter nada a ver. E deixa-me só agradecer ao Carlos, que foi ele que nos deu afinal não perdeu, empatou e o Porto precisava de ganhar. Pronto. O Carlos estava aqui a esclarecer estes detalhes. Obrigada, técnicos, Carlos. Todos do futebol, estas coisas, não é? Mas sim, pronto. E apesar de ele ser do Benfica, ele tem bom gosto musical, portanto, bota lá aí. E ainda por cima é do Benfica. E a seguir de Rui Veloso, eu ia sugerir para passarmos de Step Kid só para conhecerem, para contextualizar a cena. Sim, exatamente. Já que eu falei deles numa crise. E eu... Não é nada. Oh, Rita. O quê? Rita, mais uma vez aqui a surgir. Não, mas a música que vai passar aqui para animar ainda mais, sim, as festas é o Chico Fininho. É o Chico Fininho. Exatamente. Vamos ouvir. Gingando pela rua ao som de Lou Reed. Pela rua ao som do Lou Reed, sempre na sua, sempre cheio de speed. Segue o seu caminho com a merda na algibeira. O Chico Fininho, frio da cantareira. Chico Fininho, oh, oh. Chico Fininho, oh, oh. Chico Fininho, oh, oh. Chico Fininho. depois de mais um chute nas retretas. Curtindo uma trip de heroína, sapato bem bicudo e joanetas. A noite vem já a maletina, ele é o maior da cantareira. Azul e borbulhas e brilhantina, cólicas, corbuto e caganeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. A vida só tem um problema, o ácido com muita estrignina. Da cantareira baixa, da baixa cantareira. Conhece os flipados todos de ligeira. Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho, Chico fininho. Foi os Step Kids que a Joana tão bem anunciou que iam passar e dos quais ela falou no seu Monkey Business. Continuamos agora com os pedidos e vamos seguir para um pedido que também foi dos primeiros, da Clara Barata. E ela pergunta se isto passa no tempo dos macacos. Claro que passa, tudo passa no tempo dos macacos. Os macacos são os maiores. Pronto, e por isso cá vai. É uma colaboração da PJ Harvey e do Tom York, o vocalista de Radiohead, e a música chama-se This Mess We're In e vai para a Clara. Thank you. PJ Harvey, a pedido. O quê? Ah, mas se calhar já estamos no ar. Bem, estava eu a dizer. Tu lá sabes. Foi PJ Harvey. Eu, sabes que eu fiz aquele programa que eu estava aqui sozinha? Eu nunca liguei isto. Atenção. Ok. Eu acho que ele passou na mesma. É bom saber. Bem, havia aqui uns botões pequeninos. Pronto, não interessa muito. Isso é coisas muito técnicas. Não e, interessa. E, exato. Pronto. Não interessa nada. Mas esta música foi para quem? Diz-me. Foi para a Clara, a Clara Barata. E foi, como eu já tinha dito, a PJ Harvey e o Tom York, com a This Mess We're In, já que estivemos a falar há bocado de Radiohead, passamos uma música a pedido. Sim. Da Clara e que é justamente com o vocalista deles, com o Tom York. Olha, e a Sarah estava aqui a dizer. Em sequência do... Eles estão a falar muito do Benfica, não sei se quer saber o que eles estão a dizer. Não, ela estava a sugerir uma emissão dedicada ao Rui Veloso. E a mim parece-me bem. Talvez. Não um talvez, dia... talvez venha a acontecer. Se calhar não só ao Rui Veloso, mas assim, há alguns grandes, por exemplo. Não? Rui Veloso, Jorge talvez Palma... Talvez venha a acontecer, sim. Vamos ver. Talvez. Vamos ver. Não, mas acho-me uma boa ideia, sim senhora. Sim. Bem, entretanto, a nossa querida convidada não chega, pá. Ah, ela tem tempo de chegar. Tem? Sim. Ela está aqui ao lado, não é? Está a ensaiar com a tua, deixa estar. Pronto, está a ensaiar. É para dar um grande show. Sim, vai dar-nos um cheirinho do aniversário da Tuna. O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Nós vamos estar lá, com a ESC-FM vai lá estar. Sim. E vamos andar ali a cobrir aquilo tudo. a trazer-vos a melhor música que se faz nas paredes da ESCS. E é muito boa a música. Entre as paredes da ESCS, aliás. E a trazer-vos também tudo o que se vai passar naquele auditório. Vai ser onde? Auditório. Ah, vai ser aqui no auditório. Costuma ser. Sim, sim. Não sei. Eu estava a confundir com... O que é que houve da Tuna? Tinha sido não sei onde. Hã? Na aula magna. Ah, isso é o Tuna Misto. Isso é o Tuna Misto. Ah, ok. Mas isso é mais lá para a frente. Ok. Ainda não é para agora. Está bem. Ainda não é coisas para agora. Está bem. O que é para agora e que caía aqui muito bem, que pronto, é uma música que me anda a atazanar o juízo há semanas e semanas e semanas e semanas e semanas, porque é horrível. É quase tão mal como a The Girl from Ipanema. Não, horrível no sentido de fica na cabeça e não sai. Sim, mas é boa. Sim, é muito boa. Ok. E são de outros rapazinhos que também estiveram no Mesh Fest a tocar, que são os Capitão Fausto. Sim. E a música chama-se Teresa. Há quem fale da letra, que é uma letra muito, muito peculiar, que diz: mete o maço na mesa e a mão na Teresa. Mas é uma música muito, muito engraçada. Eu, pelo menos, olha, ainda não a tirei da cabeça e isto já anda há semanas. Portanto, é bom sinal. Quer dizer, é bom sinal. Quero partilhar isto com vocês. Porque, para ver se eles sofrem do mesmo mal. Não, não sou assim tão má. Mas é porque eu gosto de partilhar coisas boas. E sei que as pessoas precisam, porque isto agora anda tudo à beira do ataque de nervos. Uma tristeza. Na reta final do semestre, portanto. Vamos a isso. Capitão Fausto, Teresa. Positivo nela, body numa cela, sistema fatela. visão desfoca. Bebida na boca, com manga na moca, não caias na... Isso é sintético, mantém-te esquelético, ser mais atlético, não fiques patético. MC de guila, canta sem senti-la, apaca a cedila, mas leva com a... Vais conduzi-la, sinónimo de esquila, música a fingi-la, eu tenho que bani-la. Siga esta luta, a mente bem astuta, Babilón corrupta, seus filhos da... Punchline é bala, quando bate até estala, mas só ouço quando vossa boca fala. Lá onde há guito, há beat e conflito, nesse hip hop esquisito, tu sabes que eu vomito. Quando não tem lei, não vais lá tipo rei, capuz tipo rei, rei, rei, dão fogos com Kansas Clay. Tanta revolta que se acorde, mesmo que eu as costas rode, este sistema só me fode. Um gajo tem que ser chill, humilde e não hostil. Way the real, para a revolução tipo o 25 de Abril. Mas foi no rec, eu lavo toys em casec. Vejo inútil high-tech tipo lata xinguete. Seu dó MCs fanatics wanna be. Estou ligado à raiz, tá aqui é nigga please. Ligação hate e Bluetooth ou Wi-Fi. Do meu spot nigga sai, levas kit tipo Muay Thai. Ouça se instala-se, tá fucked up metal-se. Tu calas, não falas, bitches man e dalas. YD ou Frank, nigga blues, jazz ou funk. Tando em pé num palanque, não dispenso um bom skunk. Rooftops, throw up, stickers, dancers, pop up, CFCs, mesmo para fucks com estas telas, blow ups. Põe limite no stuff, teus jogos fazem muito rough. Tu papas com muito rough, tipo CDs do puff. Kane, Rahim, respect, pulso, um sublime. Venha toda a tua team, não há beef nem mainstream. Chega para que MCs rockem. Sem real DJs, b-boys não dançam para que os raiders se fodem. Sem mercado, teu street fashion anda desatualizado. Sem street language, my nigga, não dás conta do recado. Yo, Joana aqui te manda. E foi um rapaz agora que está aí a lançar-se, se chama Bisquila. A música tá chama-se. Está aí a lançar-se. Chama-se. Ai, não, pronto, assustei-me que ia passar outra música, mas não. A música chama-se Definições e o álbum chama-se Revolução. Pronto, é isto. E entretanto eu pensava que tínhamos perdido os nossos ouvintes todos com esta música, mas não, eles voltaram alguns. Por isso. Pois não, tu estavas aí a dançar, tu és mesmo. Não estava nada. Estava sim. Lá para dançar não quer dizer que esteja a gostar, olha que porra. Ai, olha que quê? Olha que porcaria. Ah, olha. Ai, que porcaria. Que terrível, está a ser uma emissão bombástica. Acho que isto, as poucas horas de sono fazem grandes problemas de rádio. É, não é? Acho que sim. Quanto mais cansadas viemos para aqui, maior é a ramboia e a balbúrdia. Bem, é o pior, é o programa, se calhar. Não. Depende da perspectiva das pessoas. Não. Entretanto, já temos mais pedidos na calha. Na calha. Digamos assim. Temos aqui uma música que nós já não ouvimos desde o nosso primeiro programa, portanto, vê lá. Sim, nós chegamos, esta música passou no nosso primeiro programa, sim, exatamente. Foi exatamente sobre macacos e como a música tem macaco no nome, uhum, foi mesmo apropriada para a coisa e não a passámos desde então. E é uma música consideravelmente grande, mas pronto. Sim. Já que foi um pedido e nós somos muito simpáticas, nós passamos. Vai para o Homem da Clara, para o Jorge. Para o Homem da Clara. Que ele estava a pedir para ouvir esta Proudest Monkey do Dave Matthews Band. E nós somos muito amáveis, portanto. E vamos pôr. Vamos pôr, exatamente. Para o Jorge. Thank you. so well, branch to branch, limb to limb, me see. All in my day's dream, I am stuck like the other monkeys here. Up in here again. But then came the day I climbed out of these safe limbs, ventured away, walking tall and high up and singing. City, car horns, corners, and the gritty. Now I am the proudest monkey you ever seen. Monkey see, monkey do, yeah. Question me, I wonder, do I want the simple, simple life that I once lived in a way? All things were quiet then, in a way they were the better days. But now I am the proudest monkey you ever seen. Monkey see, monkey do, yeah. We'll be right back. Pronto, estamos de volta. Estamos de volta. Desta que foi a Proudest Monkey, em especial para o Jorge e para o pessoal da TPA. E estamos de volta com a nossa convidada. As nossas? As nossas, duas convidadas especialíssimas. Uma delas não tem microfone, mas ela aproxima. temos cá a Diolinda, não os Diolinda, a Diolinda, exatamente. É a Helenita Barros, que ainda é responsável das percussões, não é? Sim, ainda sou. Ainda, das percussões da Tuna. Então, e temos a Ameixa, Ana Ameixa, que também é das percussões, por acaso. Também é das percussões e que entra antes nós aqui no Teorias da Fruta, não é? Certo, certo, afirmativo. Sim. Afirmativo. Então, contem-nos lá. Cheguem! Por amor de Deus! Que vergonha! Estamos muito envergonhadas estes nós microfones. O barulho das nem somos de uma estão. Escola de comunicação nem nada, portanto. Sim, claro que temos sim. Temos muita vergonha. Então, e quando vamos falar do aniversário da Tuna. Que cheirinho é que vocês nos podem dar? Cheirinho, um bom cheirinho. Nós já vimos a preparar há algum tempo o 17º aniversário da Esque Setunis. Este ano a Tuna faz 17 anos no dia 16. Mas este ano nós vamos festejá-lo no dia 15, porque é uma quinta-feira, e também porque é o dia 16, coincide com o dia em que vamos de férias e muitas pessoas vão-se embora nesse dia. Cá. Exatamente, e assim não conseguimos aproveitar o tempo, o dia em si, o nosso momento para estarmos com as pessoas de quem mais gostamos, que são as pessoas desta casa, da ESCS, não é verdade? E portanto este aniversário é pensar nas pessoas da ESCS, em primeiro lugar, depois em todos os nossos familiares e amigos e também nas nossas tunas amigas, e portanto vai avançando, é já para a semana, está quase a chegar o dia, já estamos... Muitos nervos? Com alguns nervos, com alguma ansiedade, talvez, porque é sempre um momento muito, muito querido e um momento muito especial, para além do depois do nosso festival do Tuna Misto. Mas este é o nosso primeiro momento deste ano letivo e portanto já cresce alguma ansiedade em cada um de nós. E já, os 17 anos são uma idade assim especial, que os digam os capitães de areia, não é? Mas... e há quanto tempo é que tu estás na Tuna? Entraste logo no primeiro ano? Eu entrei, já estou no terceiro ano do curso, entrei logo no primeiro ano, portanto foi ela, desde ela o início. Foi logo. Fui logo. Decidi assim, um dia. Olha, já os tinha ouvido e fiquei com aquele bichinho de, bem, acho que vou experimentar uma coisa diferente, como também não vivo, não sou de Lisboa e gostava de ter mais contacto com as pessoas para me sentir também um pouco mais em casa, foi uma maneira de me sentir família. Em casa. Exatamente, nós somos mesmo, nós sentimos-nos em família e é verdade que nós, é mesmo família porque nós não escolhemos a nossa família. A nossa verdadeira família, nós não a escolhemos. E nós aprendemos a amá-la. E aqui sim. É precisamente a mesma coisa. Tu não escolhes quem podes quem ou não trazer para a Tuna. Mas aprendes a amar todas essas pessoas quase da mesma forma. E fazes amigos para uma vida, sem dúvida alguma. E por isso ajudou-me muito nessa primeira fase de não saber muito bem qual era a minha posição aqui em Lisboa. A perceber que valia a pena e que tinha alguém com quem poderia contar sempre e hoje ainda tenho, não é? Portanto, foi logo aquela o primeiro ensaio foi logo a minha primeira paixão que me fez ficar até hoje, e hei de continuar. E foi nesse primeiro ensaio que, segundo tu me contaste, e se eu bem me lembro, que te deram a tua alcunha, não foi? Conta lá. Não foi bem no primeiro ensaio. Nem foi sei um se foi bem depois. Foi um bocadinho depois. Mas surge a minha alcunha de Diolinda, porque no meio de uma música estava eu a cantar e cantava assim com uns floreados muito também a fado, que era na desfolhada, e eu cantava algo do género em cada espiga desfolhada, tipo fazer estas entoações. E que não era suposto fazer naquela música. E então ficou, olha, parece a Diolinda a cantar. Não canto como ela, nem nada que se pareça, quem me dera. Que quando, és a Diolinda, porquê? Cantas como a Diolinda, quem me dera que a minha justificação fosse essa. Ficava super feliz ter uma voz brutal Faz como ela. Fazes uns efeitos vocais semelhantes. Mas não, mas pronto, tem a sua piada. E muitas pessoas até pensam que o meu nome é Diolinda. Portanto, ninguém sabe que eu sou a Helenita. Ninguém me chama Helenita, há alcunhas que realmente ficam. E a minha é um desses casos. Há outras que não, que nós chamamos que nós chamamos pelo nome da pessoa. No meu caso, há pessoas que pensam mesmo, ah, ela é de Olinda, engraçado, é o nome dela, e vão procurar. Já tive casos de me dizerem, ah, vou ao Facebook procurar-te e não procuro por Diolinda e não pelo teu nome, e depois começo a perceber que não existe nenhuma Diolinda, portanto pegou de tal forma este Diolinda que para as pessoas da Tuna eu sou a Diolinda. Eu já cheguei ao cúmulo também de andar à procura do Miguel Pimenta e dizer, onde é que está o Pimenta? Onde é que está o Pimenta? Sim. Quem? Pois, porque nós depois é o safado, assimilamos, é o exatamente, nós assimilamos tão facilmente algumas alcunhas. Sim. Que ficam tanto que tu nem sabes nem o primeiro nem o último nome da pessoa. Quando é para fazer a chamada, por exemplo, quando é para fazer a chamada, se for preciso, ninguém sabe que ela é a Lenita, é a Diolinda e acabou-se. E depois estamos e custa a lembrar o nome das pessoas. Algumas qual, é que era, assim. Qual é que é a tua alcunha? A minha é das que não pega, porque o meu nome já é, pois, já é assinante por si só. A minha é Amélia Trapézio. Amélia Trapézio. Como é que surgiu isso? A parte do trapézio é a parte mais fácil de explicar. É porque há um músculo que nós temos nos ombros, na parte das costas. O meu pai esqueceu-se de pôr lá um bocadinho aqui do lado direito. Então eu não tenho trapézio, ficou por causa disso. Amélia é um rapazinho que, da Tuna Económicas, que a alcunha dele é Amélia. E então foi na altura em que eu entrei para a Tuna, o rapaz apareceu aqui no aniversário e depois nós fomos... Não, mentira, primeiro nós fomos ao festival deles, ao Tunante, que a Tuna também vai agora este fim de semana. E eu andava lá, pá, porque eu adoro rapazes de cabelo comprido. Eu andava, e aquele rapaz é tão giro, eu estou apaixonada por ele, e aquele rapaz é tão giro, e depois ele veio... Depois, entre o festival deles e o aniversário da Tuna, eu não me calava, então a minha alcunha ficou a Amélia Trapézio por causa do rapaz. O que também é um bom motivo, porque ele é a Amélia por causa do Nuno Gomes. Portanto, está tudo explicado. Faz todo sentido. E voltamos ao Benfica. É sempre, é claro. Sempre presente. Estou tramada aqui no meio, completamente. Então, e há quanto tempo é que tu estás, a mancha? Ela então. Eu sou daquelas burras, porque eu só entrei no terceiro ano. Então, entrei no terceiro ano, faz em fevereiro, 2 anos que eu passei a caloira. Portanto, eu entrei mais ou menos nesta altura, o primeiro festival que eu fui lá está foi o Tenente, portanto entrei há 2 anos. Sim. Está bem. E vocês estavam a dizer que iam ter tunas amigas no aniversário. Vocês vão tocar para elas ou elas vão subir ao palco? O espetáculo do aniversário é feito... Pronto, como eu disse há bocado, para as pessoas cá da casa, mas também para as nossas tunas amigas. E nós convidamos sempre 2 tunas com quem temos alguma relação, não é? Não é convidar por convidar neste dia especial. Este ano temos a Fortuna, que é a Tuna Académica da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa. E temos a Magna Tuna Apocalipse Piana, um nome complicado como o nosso. É uma tuna académica do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, do ISCSP. Portanto... Elas vão participar no aniversário, tal como nós, vão ao palco, nós também vamos, para dar também a conhecer um pouco daquilo que nós gostamos e do que elas têm para dar aqui à nossa casa. É mais ou menos assim o dia. E há uma coisa que quero revelar, que eu lembro que o Tuna Misto do ano passado foi muito chique, tinha danças e tudo. Nós no aniversário, o aniversário é organizado de uma maneira um bocado diferente do Tuna Misto. Enquanto festival, os festivais costumam ter sempre um tema. E portanto nós adaptamos sempre o tema durante as nossas atuações e fazemos determinados sketches. No aniversário isto não acontece, portanto não há um tema em si, porque nós estamos a festejar simplesmente o nosso aniversário, a nossa existência, os nossos bons momentos. É uma maneira de festejar só, ter quem gostamos, chamar outras pessoas. Portanto, não há este tema em si. Há sempre alguns sketches no meio do palco, mas as tunas em si, portanto, vão só mostrar o seu repertório, podemos dizer assim. Algumas coisas que eu possa mais adiantar. Bem, durante a semana do aniversário vamos andar por aí. Pode haver aí algumas atividades para todo o pessoal da ESCS, para ter também algum contato connosco, não ter medo de nós, de se aproximar, de conhecer as músicas, de vir também... A Tuna não morde. De virem também experimentar, não custa se calhar ir a um ensaio, só ver como é que é a dinâmica, mesmo que a pessoa sinta, não é para mim, eu não tenho tempo suficiente para estar aqui, pode sempre ir uma outra vez, perceber... bem, esta é a minha tuna, eu afinal até gosto dela, ou se calhar até nem gosto dela, ou são estas músicas que eles cantam, deixa-me ver também o que é que eles cantam, portanto conhecer também um pouco, sim, do que é nosso, portanto conhecer um bocadinho de todos os núcleos, e acho que Stunis é um deles. Está bem, eu acho que sim. Eu acho que sim. E vamos... acho que vamos passar uma musiquinha, não sim. é? Antes eu por mim passávamos o 17 anos, Capitães da Areia, já agora, já que a tuna foi 17 anos. Já que são 17 anos, então, acho que sim. Mas, olha, é apropriado. Eu não tenho isto aqui já ao jeito, mas... Ah, está na playlist, Rita. Então... Sim, está na playlist, claro. Eu como coordenadora musical até sei essas coisas. Está na playlist, mas a playlist é gigante. E mas então? Entretanto, volto a deixar o apelo para que todas as pessoas deem um pulinho, sim, ao nosso aniversário. Começa às 9 horas. Olha, horas, exatamente. 21 horas no auditório aqui da ESCS. E depois, a partir da meia-noite, 1 da manhã, temos a nossa after party com festa da Rija. Muita festa, muita música. Iria dizer também muita cerveja para quem quiser. Se ela mata a vossa sede. Exatamente, como a nossa música muito conhecida, a Imperial. Portanto, venham, apareçam, mesmo que não consigam estar cá às 9 para ver todo o espetáculo. Podem ter um cheirinho a partir da nossa festa. E venham cá. Venham. Ok, então olha, acho vamos passar então Capitães da Areia. 17 anos. 17 anos. E viva a tuna. E viva a tuna. Essa não é 17 anos dos Capitães da mas bem já agora mesmo nós vamos conseguir pôr isto já, sim, a dar. Ela já chegou e já temos aqui. E para dedicar à tuna então os 17 anos Capitães da Areia. Rapaz solteiro, alma só. Não tem costas

foi Bon Jovi. A bad name. Sempre, sempre you a cantar esta rapariga. Uh-huh. You Give Love a Bad Name. Esta foi. Música foi para... A pedido de muitas famílias. Foi a pedido do muita Carlos gente. E da Sara. Eles merecem. Estão os dois ali numa discussão muito entretidos no Facebook a dizer o que é que gostam, o que é que não gostam. E estão muito interativos connosco, portanto... Estou a gostar. Estás a gostar? Estou a gostar. Estou a gostar de ver. E pronto, olha, tínhamos... E olha, não consigo ouvir esta música sem me deixar... Sem ai, sem não consigo ouvir esta música e não me lembrar do Barney. A sério? Porque há um episódio do How I Met Your Mother que ficou-me na cabeça para sempre. Porque não era aquele do... É realmente irritante. Diz lá. Em que... É quando eu estou, acho que salvo erro, numa noite de passagem de ano. Pois! E veio o sócio do Moby. E havia aquele CD... É tipo a jam dele, para a limusine. Yeah. Então ele está sempre a ligar aquilo. Mas é que era um CD que ele dava um nome ao CD. É jam. É era qualquer coisa assim. Do género, nunca ficar triste. Eu andava sempre com aquele CD para andar sempre contente. E depois já. E sempre que alguém estava com um discurso triste, ele punha a tocar e estava sempre a dar Bon Jovi. Exato. Yeah. Aí, mas esse, não era Bon Jovi, era esta música. Importante referir. Sim. Mas pronto, acho que sim. Mas acho foi que... bem engraçada a cena do Moby. Sim, sozinho do Moby. Pronto, que para quem não se não viu... sabem o que nós estamos a falar, vão ver ao YouTube. Sim, nós temos um discurso muito universal, realmente. Eu não sei dizer a temporada nem o episódio. Mas foi logo no início. Sim, Foi logo no início. Ainda o Barney tinha piada. Ups. Eu ainda gosto do Barney. Quer dizer, agora nunca mais vi, sinceramente. Na nova temporada vai... Dizer, qual é a nova? É que tu se calhar... A nova é a sétima, já viste à frente. Pronto, eu vejo sempre pela Fox, por isso estou sempre atrás então toda a gente. Estás um bocado atrás, sim. Mas... O Barney para mim ainda tem piada. Pois, para mim já deixou de ter um bocadinho. Porquê? Confesso. Não vou revelar, não vou ser spoiler. Não vou, Joana. Porquê? Porque agora anda com uma rapariga. Sim, ele anda com a Nora, mas não é... Disseste-me isso! Não acredito! Então, não estou a perdoar. Ele anda sempre on and off com ela, pá. Não, mas no, na série que eu estou a ver é tipo, eles não ficaram juntos. Eles não estavam juntos. E eu pensava good que não news ia ficar. For you. Mas aí eu percebo porque é que tu estás a dizer que ele perdeu a piada, porque já não é aquele. Não, nem é só por isso. Ele podia continuar a ter piada sem ser não, daquele. Mas muito da piada é ele ser um solteirão. Um player. Por isso, não é? Yo. Bem, para quem nunca viu a série, isto está a ser uma ganda seca. Atenção. Sim, mas moving on. Vamos seguir. Já chega. Estávamos a falar do aniversário da Tuna, mas também quero falar de outro evento que vai começar amanhã, que é dedicado ao Natal. Qual é? Pronto. Sim. E eu continuo a gostar do Natal. E está bem, não é, fixe. Não é fixe. As pessoas agora gostar do Natal não é fixe. Hei de mandar esta boca até ao fim dos tempos. Mas sim. Que é o Cascais Christmas Wonderland, que vai ter casinhas com banquinhas e coisas para estourar o dinheiro. Vai ter pistas de gelo, vai ter descidas de gelo. Mas isso parece ser giro. Sim. No jardim do Casino do Estoril. A entrada é grátis, depois a pista é que já pagas e é durante um determinado período de tempo. Pronto, também. Acho muito giro, sim. Quando senhora. As mãos é muito ao pobre desconfia, não é? Quando é uma que coisa é? Tinha de ser paga. Começa amanhã e é até dia 6 de janeiro, se não me engano. É lá. Mesmo. Portanto, por acaso, olha, ainda não fui ao Colombo para ver como é que está ali a... Iluminação. A iluminação. Já está lá a grande árvore de Natal e o... Ai, perguntas bem que eu não sei. É engraçado como é que nós temos aqui o Colombo à porta e não... Eu vou para o outro lado, para o lado da estação, para que é que me interessa ir ao Colombo? Não podias passar lá, pois realmente não. Realmente não passas por lá. Mas olha, não sei, eu lembro-me de uma vez e tirar fotografias. Ainda já eu tinha uns meus 16 anos. Fui tirar fotografias com a Margarida e com o Pai Natal. Foi muito engraçado. Olha, eu aconselho toda a gente a tirar fotografias com esta idade com o Pai Natal. Eu acho que sim. Ok. Acho que sim. Mas eu, quando era mais pequenina, tinha medo do Pai Natal, por isso. Eu também. A minha mãe precisava de ir comigo tirar as fotos. Porque eu estava a chorar, tinha medo do Pai Natal. Yeah. Mas é engraçado que eu, por exemplo, acho que não tinha medo dos palhaços. Acho que não me assustava, mas o Pai Natal, por acaso. Bem. Lá está, o Natal. Temos que fazer um especial Natal. Sabes porquê? Stranger Danger! Não Desculpa, não consegui evitar. Assim, devemos fazer um especial Natal, claro que sim. E vamos incluir nele, muito possivelmente, a nova música do David Fonseca, que ele faz sempre músicas novas para o Natal. Mas nós temos que inventar um conceito novo para o nosso programa de Natal. Não vamos estar aqui a passar músicas de Natal. Claro, não, vamos ter uma rena como convidado. O Rodolfo vem. É? É. Pronto, então está resolvido. Mas deixamos mais coisas sobre isso para depois, que não vale a pena. Claro. Olha, claro. Mais pedidos para nós. Obviamente. Mais quê? Mais pedidos, há? Mais pedidos. Que eu saiba, até agora ainda até não. Até portanto, não. Uhul! Agora somos nós. Agora somos nós. Estou a brincar, submetam os vossos pedidos à vontade. E se quiserem ligar também, é assim, nós gostamos muito de ouvir a vossa voz melodiosa. Sim. Sim. E falem connosco. Número que pode mudar a vossa vida. 21719023. Diz lá outra vez. 21719023. Certo, o certo. Pode mudar certo. A vossa vida. Eu agora, connosco, já não me esqueço, agora já não me esqueço. Falem connosco, isto é tão giro. Às vezes as pessoas estão nervosas para ligar, sabias? A sério? Já me disseram? Ah, eu liguei para lá, estava um bocado nervoso. Por amor de Deus. Somos tão simpáticas. Olha quem. Mas sim, então conta lá. Sim. Que música que. Ah, que música é que eu quero passar? Olha. Calhar podemos passar aqui Linda Martini, o que é que tu achas? Esta já é antiga, mas eu não sei porque... Deixa-me adivinhar, é a lição de voo número 1. Sim. Uhul! Bem que sabes, já viste aqui? Já tinhas visto? Já tinha visto o quê? Não. Não, não. Então eu não saí daqui, Joana. Tu é que estás ao computador hoje. Claro. Por isso é que está a correr tão bem, não sei se estão a reparar. Pois, olha, é antiga, mas eu gosto muito desta música e pronto, olha, tive saudades. É do mesmo EP do Adeus Tristeza? Eu já não sei. Estou-te a dizer. Ah, estás-me a dizer. Pronto. Estou a afirmar. Obrigada, Rita. Então, olha, vamos ouvir. Triste. Mas, por acaso, já trouxe isso? Já, mete a lição de voo. Ok, hoje vai ser a lição de voo, então. Linda Martini, lição de voo número 1. Voem connosco. Não disse nada, porque nada havia para dizer. Seis horas por preencher. Não disse nada, porque nada havia para dizer. Eventualmente pode shoulder the world. foi a belíssima Tonight Tonight dos... A belíssima. A belíssima, tipo, é uma masterpiece. Tonight Tonight dos Smashing Pumpkins, aliás. Não estou a engasgar. Pumpkins? Do álbum Melancholia da Infinite Sadness. Eles vêm cá, não é verdade? Vem, para grande desgosto meu. Desgosto? Desgosto que não consigo ir, olha. Ah, ok. Não os quero cá, se eu não os consegui ir. Que amiga. Sou interessada a esse ponto, percebe? Não, mas tenho muita pena de não os ir ver, então pronto, fica aqui esta música para eu me redimir, entre aspas, também, para matar saudades. Matar saudades, já é que mais não vou, isso. Acho que é o Campo Pequeno que eles vão, portanto, também não sei se me interessava muito, Campo Pequeno. Mas sim. Não gostas muito dos concertos lá? Não gosto e vou-te explicar porquê. Não, mas eu também não gosto. Não, não há grande explicação. Sim, não, posso explicar os meus motivos para não gostar. Não tenho nada de contra o Campo Pequeno. Não, eu também não. Dito cujo. Quer dizer, é mesmo pela qualidade. O facto são... de fazerem lá coisas animalescas como touradas e coisas. Terem feito, aliás, isso a mim já me faz confusão. Mas não é por isso que eu não gosto do Campo Pequeno. Não gosto do Campo Pequeno enquanto sala porque, para começar, a acústica é péssima. É isso. A sala com a melhor acústica é o Coliseu e mesmo assim não sei porque cada vez vão lá menos. Mas sim, a acústica... É porque o Coliseu é um bocadinho mais pequeno. Pois, sim. Olha que não, porque a plateia do Campo Pequeno é minúscula. Sim, minúscula realmente. Mesmo. Tens uns grandes balcões e camarotes e não sei. Pois, mas o som é horrível. Exato. Quer dizer, não sei, lá para cima nunca fui, mas na plateia mesmo assim não é muito bom. E aquilo é mínimo. Sim. Portanto, enfim. Pronto. É por isso que eu não gosto de Campo Pequeno, mas eles vêm cá exatamente dia 8 e dia 9, ou seja, quinta e sexta. Dia 8 e dia 9. Sim. E para sim, a sério, tem, não tem duas datas, sim. E para a minha grande infelicidade não vou a nenhum dos dois. Olha, Rita, pronto. Paciência. Fica para a próxima. Pois. Nunca os viste? Não. Vale. Gosto muito, mas nunca vi. Nunca viste. E posso dizer que estava a comentar isso já há bocado, que posso sempre usar isso como consolação, que é o facto de as bandas quando se reúnem nunca sair de lá coisa boa, portanto se calhar até okay. Vou poupar uma decepção ou qualquer coisa do género, portanto sim. Não, vamos consolando com sim, isso sim, sabes? Sim, vamos esperar é um bocado que seja horrível. Tenha sido um pior concerto que passou por aqui nos últimos tempos. Ai, tadinho do Billy Corgan. Não sei, mas pronto, já que tu não vais, ao menos ficas com aquela ideia. Pronto, ao menos não fui, mas também não era bom ter ido, por exemplo. Olha, ai, nós sim. Como temos pouco tempo, se calhar íamos passar uma musiquinha agora, não achas? Sim, para despedida. Aliás, passamos esta música e depois despedimos. Depois porque, despedimos. A seguir vêm muito mais coisas interessantes aqui na vossa programação da ESC-CFM. Temos o Pod da Cat, que é a seleção de músicas da Catarina Nunes, que também é muito bom. Temos o programa de ficção Preso na Placenta e depois o Ecleticamente Falando. E nós quando voltarmos agora desta música, vamos anunciar o nosso próximo sim, programa. Um cheirinho para o nosso próximo programa. Certo, certo, certíssimo. Certo, certíssimo. Bem, o que é que nós vamos passar então? Olha, não sei. Se Pink Floyd não fosse gigante, eu passava Pink Floyd. Mas assim, eles são sendo, gigantes, são gigantes. Foram marcos muito importantes. Pôr na música. O Run Like Hell. Que é menos tempo, é 4 sim, minutos. Gosto bastante dessa música. É? De Run Like Hell. Então, olha, vamos pôr esta música para vocês. Para despedir uma rocalhada. Vamos a isso. We'll be right back. foi Pink Floyd com Run Like Hell, do álbum The Wall também. Sim, sim, sim. Também não passaste mais nenhuma desse álbum. Pronto, é do álbum The Wall. Também mais um clássico. Era isso que tu estavas a dizer. Isto, os circuitos já estão todos queimados. Pronto, olha, nós chegámos ao fim de mais um programa. Muito, de forma muito... Bonita. Bonita, sim. Não, eu queria dizer que eu estou triste, mas lá está. Isto está complicado de manter o fio à meada. Estava a tentar adivinhar o que tu estavas a pensar, mas acho que bonita era a palavra certa. Bem, e nós íamos anunciar o nosso próximo programa. Sim, a pedido de muitas famílias, o nosso próximo programa vai ter o tema... Foi decidido agora, exatamente. Neste programa. Sim, atenção. Exato, isto é... Foram vocês basicamente que o decidiram. E o tema é precisamente os grandes mestres, os gigantes da música portuguesa. Sim. Não queremos só pôr o Rui Veloso, vamos também pegar noutros grandes senhores. Claro que sim, porque como o Rui Veloso há muitos mais. Não é como o Rui Veloso. Pronto, já. Não é como o Rui Veloso. Não é isso que eu queria dizer, mas pronto. Tão grande como o Rui Veloso. Há mais alguns, não é? Claro. E nós vamos tentar. Cada um único no seu estilo e género. Exato. E nós vamos tentar escolher alguns para trazer cá no próximo programa. Será que já podemos ver o convidado ou não? Claro que sim. Vamos ter um convidado muito ilustre. Ele é locutor na Rádio Paraíso. E costuma acompanhar-vos aqui na Esques FM a seguir ao Pod da Cat, portanto, até à meia-noite e meia, da meia-noite à meia-noite e meia. Não é o nosso João Chaves, digamos assim. E ele chama-se Henrique Vilaça e é o protagonista do Preso na Placenta. Sim, é um programa de ficção, mas nós vamos ter cá mesmo o Vilaça. Uhum. Believe it or not. Ok. Ok, então pronto. É um programa que promete. Não percam o nosso próximo programa. Exatamente. Até lá podem mandar sugestões de músicas. Falem connosco. Que vocês queiram, ou até sugestões para temas, quem sabe para o nosso Facebook, já sabem quando os macacos dominavam o mundo. Nós repetimos todas as sextas. Ela a tentar. Eu estava a tentar ser super profissional. Sextas, acho. Sextas às 4 da tarde e domingos às 10 da noite. Uhul! Ganda Joana! Fogo! Espetacular! Portanto, já sabem, nós voltamos para a semana. E este programa vai estar disponível em podcast, portanto podem sempre voltar-nos a ouvir, se o desejarem. E para quem não nos ouviu? Claro, para quem não nos ouviu, mas quem não nos ouviu não está a ouvir isto agora. Realmente. Little detail. Mas, sim. E ia dizer uma coisa muito importante, mas... Ah, sim. Dia 15, não se esqueçam, o aniversário da Tuna. Sim. Vai ser uma grande festa. E vivai as Tunis e apareçam por cá. E nós cá estaremos para a semana, não é? Para a semana. Portanto, até lá. Até lá. Quando os macacos dominavam o mundo. Com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Acho que será viema.